partir de agora, você confere Espaço Aberto. Sim, Salamin. Fala aí, galera, como é que tá a sua sexta-feira? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo belezinha com você? Muito prazer, por aqui tem Denilson Soares e vamos juntos a partir de agora, 2 horas só com música bacana pra você. É o Espaço Aberto que só tá começando. Vem comigo! Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Pra começar bem, tem Vitor e Léo. O tempo não apaga. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso ser o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Espaço Aberto, tocando a sua música. O novo dia nasceu, tempo passou, nosso amor só cresceu. Me sinto no céu, mudou meu astral. Parece carnaval. Waiting for you, waiting for you. Vou te esperar, I've been waiting for you. Waiting for you, waiting for you. Vou te esperar, I've been waiting for you. A ausência faz o coração crescer forte. É complicado, mas a gente deu sorte de se esbarrar e então encontrar alguém pra esperar. Waiting for you, waiting for you. Vou te esperar, I've been waiting for you. Waiting for you, waiting for you. Vou te esperar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh.

mal se te acoplei. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play him like a Ken doll. Won't wash my hair, then make him bounce like a basketball. Like you, make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just. Break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess for air, it feels so good, but you know it hurts. Like you, make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear perfume for you. Make me so nervous that I just can't. Espaço aberto, tocando a sua música. Ei, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Abre uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, é, põe um pagodinho só pra relaxar. Abre uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. Que os meus guerreiros, tá tudo armado, vou pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Bora! E quando eu tô assim, é só aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Tira a mão de mim, me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho. Hoje eu vou me jogar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pacote é só pra relaxar. Sol, praia, abre uma gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso?